Nego Chico, vai botar boi no Mourão. Ô Nego Chico, vai botar boi no Mourão. Que Nego Chico malvado, mas o que dou no coração. Que Nego Chico malvado, mas o que dou no coração. Nego Chico, vai botar boi no Mourão. Nego Chico, vai botar boi no Mourão. Que Nego Chico malvado, mas o que dou no coração. Que Nego Chico malvado, mas o que dou no coração. Nego Chico, eu não sei nem o que eu faço. O Nego Chico, eu não sei nem o que eu faço. Ah, se eu pudesse trocar esse garrote pelo abraço. Ah, se eu pudesse trocar esse garrote pelo abraço. O Nego Chico vai botar boi no Mourão. O Nego Chico vai botar boi no Mourão. Que Nego Chico malvado, mas o que dou no coração. Que Nego Chico malvado, mas o que dou no coração.